E eu que saí gritando pela minha janela. A música vive geralmente a manjada do vinho. Come marmelada do carisco. Central e sede voltam com o está fazendo a Central City, mandou clube pra você, nada a ver. Central City, mandou clube pra você, nada a ver. Central City, mandou clube pra você. Pelo menos de Deus, não quero mais um minuto. Me pede uma unha, não sei se eu denuncio. Se a vida é mais chata, teve a tradição. Uma batata cai no céu, cada vez. Central e sede, volta o clube pra você, nada a ver. Manda o clube pra você, manda bem. Manda bem. Me escondi pra não ouvir. Porra de microfone. Previsão de chuva para o litoral. Com a temperatura oscilando entre 27 graus Celsius a 32 graus Celsius. Em compensação, a massa de ar seco se desloca para o Amazonas, onde o tempo deve permanecer seco até a quinta-feira. Mínima de 17 graus, máxima de 42 graus. e molhado no meio do rio da cidade. Vou perder os três, uma eternidade. O Brasil se classificou na fase preparatória. Eu não sou mundial, mas tô cheio de história. Nada de volta pro homem pra você, nada bem. Eu sei de volta pro homem pra você, nada bem. Eu sei de volta pro homem pra você, nada bem. Eu sei de volta pro homem pra você. Encerra-se neste momento o pronunciamento do ministro da Goiaba na rua, senhor Podmico Alevo Borbón e Bragosa. Despasse nesse momento a Rede Nacional de Rádio, Televisão e Internet.